estão a passar em momentos de muita grande dificuldade, sem dúvida. Alguns têm capacidade, estão novamente a investir, mas há outros que não sabem o que é que querem fazer às vidas. Há um exemplo, há um agricultor que tem 70 mil euros de prejuízo, um doutor da Tocha. Mas não pôde fazer a candidatura, nem a simplificada, não, porque já, como o projeto é muito burocrático, exige muita documentação, não sentiu capacidade para fazer o projeto. Mas também não pode candidatar à medida de simplificar até 5 mil euros, porque recebe 5 mil euros de ajudas aos terrenos. Portanto, as chamadas RPB, portanto, regime de pagamento base. Este agricultor, por exemplo, está numa situação dramática, como há outros que nós temos falado, acima de 5 mil euros as candidaturas obedecem a um projeto, que não sabe sequer se é aprovado ou não, porque é uma legislação ainda anterior dos fósforos florestais. Não foi criado nada de novo pelo Ministério da Agricultura. E, portanto, como era um agricultor, esse projeto exige muita documentação, orçamentos para qualquer tipo de material que se compra. E como ele, houve muitos. E ele não se candidatou. Ou seja, há muitos agricultores que abdicaram de fazer essas candidaturas. Eu diria que 70% dos agricultores que tiveram mais de 5 mil euros de prejuízo não fizeram um projeto, candidataram-se à medida simplificada. Portanto, há apenas 300 candidaturas, com projeto acima dos 5 mil euros. E à medida simplificada até 5 mil euros, houve 23 mil candidaturas.